Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Com a leitura do Salmo 127, nós estamos dando início à nossa programação nesta manhã de terça-feira, essa manhã abençoada. Povo de Deus, estamos vivendo as bênçãos do Senhor em nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada. Nós estamos em preparação para o seminário da Escola Bíblica, que estará sendo realizada a partir de sábado próximo, a partir das 14h, ali no nosso templo, Silveira Martins 506. Ainda estão abertas as oportunidades para aqueles irmãos que ainda não fizeram as suas inscrições. Por gentileza, ligue 2106-1123 e informe-se como será a programação. Sábado à tarde e as aulas de oficinas. À noite teremos o grande culto, domingo de manhã, mais um momento com oficinas, e domingo à tarde o encerramento, então, nessas áreas de aprendizado. E à noite de domingo, dia 19, um grande culto, onde o povo de Deus mais uma vez estará presente. Hoje no nosso tempo, a partir do meio-dia, ali estaremos com o departamento do Círculo de Oração. Irmãs, Alfade, a porta do templo já estará aberta para você estarmos orando, clamando, buscando a face do nosso Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Há coisas que as crianças fazem que os adultos acham ridículo e deixam claro a sua opinião. Mas eles não percebem que a visão da criança é muito diferente da deles. Quando avaliamos de forma negativa o que a criança fez, essa menina, o menino, perde a confiança em si mesmo. Eu narro uma história de uma menina de 9 anos de idade. Ela estava vendo seu pai retirar as folhas de um coqueiro e ela resolveu construir uma cabana. Sozinha, aquela menina foi montando, fazendo, toda feliz, orgulhosa, que o seu entender era uma obra de arte. Quando terminou, deu uma olhada em volta e por dentro e concluiu que a sua construção estava realmente uma beleza. Talvez aquela criança pensou que poderia ser uma arquiteta quando crescesse. Ela estava ansiosa para mostrar o seu trabalho para alguém. E de repente, a sua mãe chegou do trabalho. Assim que ela colocou os pés no quintal, foi logo dizendo: "Meu Deus, que bagunça é esta que você fez no quintal? Tire já esta palhaçada toda daí." Naquele momento, foi como se todo o seu orgulho se escoasse pelo ralo. A menina descobriu que não poderia confiar em si mesma. Afinal, o que pensou ser lindo, na verdade, era horrível. Sua opinião sobre as coisas não era confiável. É bem provável que tenha concluído também que jamais na sua vida poderia ser um arquiteta. E à medida que desmanchava a cabana de palha de coqueiro, desfazia-se também sua confiança em si mesma. Os pais não fazem isso de propósito. Apenas não sabem o que estão fazendo e ignoram o prejuízo que estão causando para os seus filhos. Coisas como essa geralmente passam despercebidas por eles, mas podem mudar o rumo de uma criança, quebrar suas ilusões, destruir o seu amor próprio e a força dos seus sonhos. Poucas palavras, mas são capazes de causar um efeito devastador. Eu quero que você que ouve essa reflexão entenda que esse pastor tem uma missão nessa grande e bela cidade, é de restaurar relacionamentos, é de colocar uma palavra que possa ainda a tempo salvar tua casa, o teu lar e a tua família. Se você tem agido dessa forma, você mãe, você pai, não tem conseguido compreender a vida em que a criança está vivendo de fantasia, que é os seus momentos de prazer, e quem sabe você tem sido um desmotivador daquilo que está sendo gerado para um grande projeto futuro. E tem tanta gente nessa avenida aí, tem tanta gente encurralada dentro dos seus sonhos falidos, dentro de uma estrada que terminou porque foram mortos no seu nascedouro. E nós, pais, não podemos cometer esses erros. Se nós não conhecíamos, ainda há tempo de pedir perdão e começar a investir em nossos filhos para vê-los prósperos, felizes. Eles são capazes de usufruir as bênçãos materiais e espirituais. Quero nesse momento orar com você. Eterno Deus, Pai de Jesus Cristo, diante de tua presença nós chegamos nesta manhã. Eu não tenho dúvida, Senhor, que eu estou tratando com famílias, com homens e com mulheres que não são perfeitos, que têm suas debilidades e que talvez no intuito de acertar, muitas vezes cometeram erros tão infantis, mas que geraram danos tão nefastos na vida de pessoas. E se neste momento tem alguém bloqueado, tem alguém que não consegue dar um passo à frente, porque foram alvos de palavras, de expressões que foram dirigidas para sua vida, na sua infância, eu repreendo esse ataque dos infernos. Nós neutralizamos agora essas forças malignas e liberamos a bênção de Deus para esta moça, para este moço, para esta senhora, para este senhor. Jesus, nós oramos a ti, nós pedimos, porque nós sabemos que tu trabalha onde nós não podemos trabalhar. Tu entras, Senhor, em áreas da vida do ser humano que nós não podemos entrar. E nesta hora eu peço por misericórdia, em o nome de Jesus, abençoe, ó Pai, os nossos irmãos, as nossas famílias, os enfermos, que eles sejam sarados e abençoados, em o nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.